Começa agora o programa Flashback. Apresentação de Marcos Pio. O melhor do Flashback para você. Tá começando aqui o programa Flashback, apresentado pelo Marcos Pio e Fernando Martim. É isso aí. Estamos começando o programa Flashback hoje aqui na Rádio Maluco, beleza? Esse programa aí é o programa que tem tudo a ver com você que gosta de flashback, você que gosta de uma música romântica. E é isso aí, temos muitas coisas boas pra vocês. Vamos começar hoje com Madonna. Como foi recebida, Opa, vamos aí de Guilherme Arantes com a música Deixa Chover. Lobão, revanche. Fugimos pras grandes nova sociedade, escravos de um novo rito. Mas tudo deu errado. Quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai pagar por isso? Eu não quero mais nenhuma chance. Eu não quero mais revanche. Eu não quero mais nenhuma chance. Eu não quero mais. A favela é a nova senzala, correntes da velha tribo. E a sala é a nova cela, prisioneiros nas grades do vídeo. E se o sol ainda nasce quadrado, a gente ainda paga por isso. E a gente ainda paga por isso. E a gente ainda paga por isso. E a gente ainda paga por isso. Oh, oh. Eu não quero mais nenhuma chance. Eu não quero mais revanche. Eu não quero mais nenhuma chance. Cigarro, um trago, tudo isso não é vício. São companheiros da solidão, mas isso só foi no início. Hoje em dia somos todos escravos. E quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai pagar por isso? Você está ouvindo o programa Flashback com Marcos Pio. Vamos matar a saudade aí da década de 80. O nosso roqueiro, o nosso intérprete, cantor, saudoso Cazuza. Codinome Beija-Flor. Amigos sem rancor, a emoção acabou. Que coincidência é o amor? A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções?

Eu sou o Marcos Pio. Esse foi o programa Flashback.